Limpeza facial de pele e o procedimento de microagulhamento facial. E ainda tem mais. Também realizamos depilação a laser facial e corporal. Venha nos fazer uma consulta na Rua Tóquio 213 ou ligue 99 961 9560. Paz, saúde, amor. Rádio Guadalupe, a rádio da família. Voltamos a apresentar Só por Hoje, um programa da Pastoral da Sobriedade. Oferecimento Eletrocomercial Luanda, Farmácia São Lucas, Silva Metais e Frigorífico Boi Gordo. Só por hoje, graças a Deus. Voltamos, né, com o programa Só por Hoje, agradecendo a você, né, pelo carinho da sua sintonia e mais um final de semana, agradecendo em especial o Rodrigo, né, que nos mandou essa linda mensagem, né, um testemunho que com certeza vai nos ajudar muito ao longo dessa caminhada. Obrigado, Rodrigo, tá? Pelo testemunho que você gravou e mandou aqui para nós colocar aqui no rádio, no programa Só por Hoje. Obrigado, que Deus te abençoe sempre. Parabenizar também o Enevaldo, que através do seu testemunho de partilhar a graça que recebeu, outro irmão conseguiu também alcançar a sobriedade. É isso aí, não podemos guardar a graça só para nós. Precisamos também levar a graça, partilhar a graça, e com certeza outras pessoas também vão conseguir chegar e alcançar também a sobriedade. Então, quero parabenizar o Rodrigo, o Enevaldo, né, porque são praticamente irmãos, muito amigos, né, estão aí um ajudando o outro ao longo desta caminhada. O Vitor Hugo, lá no 28, meu pai está aqui em São José do Ivaí, ele faz parte do acampamento Sítio Cantinho do Céu, Douradina, Paraná. Um abraço, Vitor Hugo, um abraço para o seu pai, a todos aí no 28 também. Obrigado pelo carinho da sintonia de cada um. Chegamos ao final do programa Só por Hoje, agradecendo a você pelo carinho da sua sintonia em mais um final de semana, né, em mais um sábado. Quero desejar um feliz e abençoado Natal para você, para todos da sua família, e também um próspero ano novo também. Tá? Que Deus te abençoe sempre. Obrigado por ter estado conosco, né, ao longo, no decorrer desse ano, né, participando aqui do programa Só por Hoje, de toda a programação também da Rádio da Família. Obrigado pelo carinho que você tem conosco aqui no programa da Pastoral da Sobriedade, mas com toda a programação da Rádio da Família. Feliz Natal, um abençoado ano novo, e que Deus abençoe a cada um, tá? Então, nós estivemos aqui unidos, né? Ele é de que cidade, Lima? Não lembro, acho que é de... acho que é Douradina mesmo, Cida Vidal. Eu não me lembro certo, mas acho que é da cidade de Douradina, o Rodrigo, tá? Um abraço, Cida, Deus abençoe. Então, estivemos aqui reunidos, né? E vamos continuar unidos, em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana, que Deus abençoe a cada um. Se Deus quiser, estaremos aqui, né? Na próximo sábado não, né? Próximo sábado é Natal, outro é Ano Novo. Eu não sei como vai ser a programação ainda, mas provavelmente não. Mas no começo do ano que vem, vamos estar aqui com certeza, com muita força, muita alegria, evangelizando, levando o amor de Deus e também ajudando você a se aproximar de Deus a cada programa aqui da Rádio Guadalupe. Que Deus te abençoe, um feliz Ano Novo, feliz Natal, um feliz Ano Novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Só por Hoje, um programa da Pastoral da Sobriedade. Oferecimento Eletrocomercial Luanda, Farmácia São Lucas, Silva Metais e Frigorífico Boi Gordo. Na Eletrocomercial Loanda você encontra fios e cabos da marca Sil, com os melhores preços de Loanda em região. E tem mais: ventiladores, climatizadores e umidificadores de ar. Eletrocomercial Loanda. Tubos e conexões Tigre. Eletrocomercial Loanda. Todos os tipos de lâmpadas e luminárias de LED. Eletrocomercial Loanda. Duchas e chuveiros Lorenzetti e Zagonel. Eletrocomercial Loanda. Na Eletrocomercial Loanda você encontra tudo para sua instalação elétrica e hidráulica residencial, comercial, rural e industrial. E agora com peças para bomba d'água Rockfer. Eletrocomercial Loanda. Fone 3425-1393. Bem no centro de Loanda. Aqui em Loanda, você tem uma farmácia completa, a Farmácia São Lucas, que é a farmácia popular, ampliando seu acesso a medicamentos com os melhores preços. Cuide da sua saúde com a Farmácia São Lucas, que tem a mais completa linha de medicamentos e oferece ainda o Espaço Beleza, com perfumes importados, bijuterias e maquiagens. Farmácia São Lucas, atendimento de qualidade para você e sua família. Rua Tóquio 443, fone 3425-1011. A Silva Metais, em Loanda, é uma empresa especializada na fabricação de metais sanitário. Trabalhamos com uma vasta linha de produtos para banheiro, cozinha, registro, lavatório, entre outros produtos com qualidade e garantia. A Silva Metais atende todo o território nacional. Ligue 44-3425-4570 ou visite nosso showroom na rodovia Loanda, a Porto Rico, quilômetro 1, em Loanda. Atenção empresários, donos de açougue e supermercados. Em Loanda, você pode contar com a distribuidora de carnes Boi Gordo. Higiene total e qualidade absoluta. Distribuidora de carnes Boi Gordo. Compra e venda de gados. Fale com o amigo João Banestado no 99141-3325 ou com o Zequinha no 99121-3436. Distribuidora de carnes Boi Gordo. Fone 3425-4242. Em Loanda. Esta é a ZYX 974, 102.1 FM, Guadalupe, a rádio da família, Loanda, Paraná. Guadalupe, a sua rádio em todos os momentos. A Rádio Guadalupe apresenta o Terço das Santas Chagas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Com transmissão pela Rede Evangelizar. Oferecimento Oral Sim Implantes Dentários. Nosso carinho constrói sorrisos. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz.